Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 27 de fevereiro de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Já iniciamos esta edição com Lafayette. Certamente conhece esta música, Devo Tudo a Você, um tema interpretado por Roberto Carlos. Aliás, Lafayette foi organista de Roberto Carlos entre 65 a 1967. Lafayette é um dos mais prestigiados organistas do Brasil e do mundo. É por isso que hoje arrancamos com ele. E vamos continuar no órgão com uma música que dá pelo nome de C'est Si Bon. Uma música que é bem conhecida, sobretudo por anúncios publicitários. Aqui há o órgão de Jacques Cooper e Terry Snyder. É desta forma que vamos dando seguimento à nossa edição do nosso programa. Esta edição da Nota 7, que então será composta por estes dois temas e por mais três, que lhe vou apresentar daqui em diante. Fique comigo. Até bem perto das 13 horas, eu trago-lhe músicas instrumentais no Nota 7. Thank you. Le Basté e Billy May trazem-nos The Poor People of Paris. É uma música agitada, mas calma ao mesmo tempo, bem disposta, e que nos irá fazer companhia nesta tarde, ou no arranque desta tarde do domingo. Vamos ouvir. Thank you. Danny McLean é o artista que se segue, é o organista e vai nos presentear com Laura Moore, uma música bem descontraída e bem capaz de nos fazer sonhar, neste que é o último domingo do mês de fevereiro de 2011. Vamos então ouvir esta música de Danny McLean, Laura Moore. Thank you. E finalizamos esta edição do Nota 7 com Sam Butra. O tema que vamos ouvir chama-se nem mais nem menos do que The Boulevard of Broken Dreams. São as memórias destas músicas que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. No próximo sábado, eu estou de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico aqui no Canal 2, em que lhe trazemos música instrumental. Já a seguir chega sertanejo pop universitário. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do seu Canal 2. I love you. I never knew how much I care. But when you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever! Fever in the morning, fever all through the night. Robin Hood and Mary Ann had a very wild affair. When he took her to the Blue Boar Inn, she said, baby, baby, I'm no square. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever! Fever in the morning, fever all through the night. We'll be right back. listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause I don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever! Fever in the morning, fever all through the night. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody! Fever in the morning, fever all through the night. Everybody! Fever in the morning, fever all through the night.